Disse Jesus: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez. Então o sal será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve pra mais nada. Ah. Vocês são a luz do mundo e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo da vasilha. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal para que ilumine todos que estão na casa. As boas obras devem brilhar para que todos as vejam e glorifiquem seu Pai que está nos céus.